Paquilo Bravo, pousou aos 3-4, autorizado o táxi para o pátio 5, tenha uma boa noite. Hangar da BTF fica no pátio 5, ok, ciente, boa noite. Ressalta aqui o hangar, pelo fato de a gente ter recebido cobranças duplas, né, da garagem e do pátio, aí a gente ressalta. Ciente, ciente, eu compreendi a situação, eu vou registrar aqui então como hangar da Baeté para ficar mais claro para ele, ok? Agradeço. Boa noite, desce ao 060, chegada a Localizador Campo à Vista, bilhete de poeta nave. Gente, o Web 5809, completa final, checa o trem em torre agora, 118, decimal meia, bom pouso. 18,6, obrigado, senhor, boa noite. Torre, boa noite, é bilhete 5809. Boa noite, Web 5809, reporte o trem checado, baixo travado. Passará a trem checado, baixo travado. A chave travada, objeto 5809. Ok, 5809 da Web, está autorizado o pouso na 10, o vento de 0,70 graus com 8 nós, o altímetro agora 1015. Ok, Lili, pouso, objeto 5809, 1015. Web 5809, o Kinegal no 0 no 4, agora. Ok, só no 0 no 4, portanto. No solo aos 42, ao livrar à direita, taxi via Alfa e Kilo para o pátio 3, posição 5. Alfa, Kilo, pátio 3, posição 5, 5809. Dan 3600, boa noite, desce ao nível 050, chegada máxima. Patango Mike Bravo Uniforme, voa Duna da presente. Duna da presente, Mike Bravo Uniforme. Desce na 2000, tchau. Autorizado, descida para 2000, ajuste a 190 no 5, confirme a velocidade que pode manter até o marcador. Podemos manter, se quiser que acelere mais, podemos acelerar. Por gentileza, se tiver condições de acelerar, agradeço, é o número 2 para aproximação. O senhor vai anteceder um Airbus 320 que irá seguir o senhor. Positivo, vamos incrementar um pouquinho a velocidade, mais claro. 3600, descendo ao nível 050, reduz para 2509. Número 3. Establish LSX Rego 1606. Roger 1606, complete final and call tower now on frequency 118.6. Have a good land. 18.6, thank you. Controle, por gentileza, confirma o ajuste para o mais grave de fã. Ajuste agora 10015. Que graça. Landing gears. Landing gears down and locked. Okay, so now you are clear to land runway 10, QNH 1015, and the wind is 070 degrees with 7 knots. Okay, clear to land runway 1015, go 1606. Desce até 3000, ajuste no 0 no 5, tá 3600. Go 1606 on the ground at 51, vacate runway on your right, and taxi approved via Alpha and Juliet to gate 5. Taxi via Alpha and Juliet, gate 5, go 1606. Tan 3600, redução para 200 nós, na Prodiduna, desce para 2000, o ajuste permanece no 01 no tempo. Camisa boa, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, completa final e torre 1, 98, decimal 6, bom pouso. 286, obrigado, boa noite. Bravo Uniforme, boa noite, pousa na 10, confirme. 1-0, senhor. Ok, reporte para o cancelamento, confirme o pátio de estacionamento. Agora Abaeté. Vicente, Abaeté, reporte para o cancelamento. Para no ideal de cancelamento, mas Bravo Uniforme. Ok, então cancelado agora ao 5-3. O Mike Bravo Uniforme, autorizado circuito pela direita da 17, reporte intercepta na final, com trem checado. Positivo, reporte parar na final, Mike Bravo Uniforme. Autorizado interceptar o 3600. Mike Bravo Uniforme, cheque o trem, está autorizado o pouso na 17, o vento de 070 graus com 8 nós e o altímetro no 04. Ele pousa o pistão na 7, está embaixo da base, Mike Bravo Uniforme. Obrigada, você também. Gol 172, 91, desce a 4000, ajuste no 014, crua de Pelô, velocidade a critério do comandante. 4000, crua de Pelô, 3891, assim é bom. Estabilizado, tá 3600. T3600, completa final, checa o trem, torre 18-6, bom pouso. 18-6, Salvador, eu tenho 3600, estabilizando a ILS, vai estar travado. Tá 3600, boa noite, o altímetro agora 10-14. O vento de 080 graus com 8 nós, está autorizado o pouso na 10. Bravo uniforme no solo 56, autorizado backtrack. E tenha uma boa noite. Ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. O Mike Bravo uniforme. Controle Salvador, boa noite, bônus 714, dentro da Bravo. Bônus 714, desce ao 050, chegada Mari. 050 Mari, 714. Salvador, boa noite, 6258, informação Bravo. 6258, desce ao 060, chegada Mari. 060 Mari, 6258. Salvador, o senhor é 3891? Prossiga 3891. A gente pode prosseguir no INS Whiskey? Afirmativo, produção Avito 366, descendo para 2.500 pés, o senhor 3891, o ajuste é no 0 no 5. No 0 no 5, Serra Vitor 366, descendo 2.000 e... 2.500. O senhor é 3891. Na 3600, no solo ao 00, ao livrar à direita, taxi na Alfa e Juliette para o portão 09. Gente, o 3600 vai livrar para a Alfa para o 09. Está lá na sua escuta. Está lá na minha escuta, por gentileza. Sem problema.